aqui o inverso. Não, já está a passar a luz. Então aqui, tens de ligar aqui e aqui. Deixa eu ligar aqui. O CTA. CTA ligar o quê? Tens de ligar o Minjam out. Podes fazer um bocadinho disto e fazer este do Minjam. Desse para o system. Baixar o beat. Tem aqui o metrónomo. Estás a ver como é que isto funciona? Tens aqui o coisinho a andar, depois podemos combinar como é que isto. Qual é o tempo. Uhum. E basicamente tens este tempo todo. E quando isto tempo acabar, vai começar aí. Ó. Tu consegues te ouvir direto em tempo real? Ou não tem tempo real que tu estás? Não. É do género. Eu estou a tocar, quando este chegar aqui, começa a tocar aí e o coisinho tinha começado a tocar aqui. Estamos sempre a tocar um compasso atrás do outro. Certo? E eu ouço um compasso atrás? Sim. Eu ouço um compasso atrás e tu ouves um compasso atrás. A mim. Sim. Está a ver? Porque se não tiver nada, nunca estamos a tocar ao mesmo tempo. Porque não dá, a latência era tão grande, sim, sim, que tipo, eu fazia plan e tu ouvias o plan, depois tu fazes o plan da minha nota e eu ouvia tipo meio segundo depois. Sim. Não dá. Pá, mas se tu fores aí ver, aí estás a mandar umas grandes mais, porque a realidade é só uma questão de começar um ano atrás. Sim. Sim. Sim. Se quiseres usar um software mais pequeno, é um Windows ou em Mac. Os gajos têm o Reaper, que consegues sacar a versão demo que faz tudo. Ou se quiseres pagar aos gajos, são $60. O software é bué da bom para o preço. Sim, para o estúdio. E tem um estúdio todo com as merdas todas em coisa de estúdio. E um dos plugins é isto. Está a ver? E é mais bonito que este. Este aqui foi o gajo parar no desenvolvimento, tive que andar aqui. Olha aqui, vou andar a fazer isto. Depois publicaste isto a algum lado? Não, era o que eu queria fazer. Queria fazer lá um repositório do Ubuntu. Para em vez de estarmos aqui com estas merdas do instalar o pacote, com o corpo, não sei o que, estavas aí e fazias, adicionavas o repositório e ele sacava os pacotes todos e instalava. Então, e isto aqui tinhas que ligar a guitarra aqui à mesa em uma entrada aqui. Sim. Tens que ligar. Pronto, aqui. Está a ver? Isto tem que. Em vez de ter as colunas e o mic. Mas funciona. Agora é que não está um gajo. Tem que ser digital. E eram vermelhos, já não está aceso. É elástico. Também é? É. Sim. Esta é a barra. Assim já. Vamos montar ali. Sim. Podemos ir tipo um pai para aqui com uma acústica e botar ali a tocar. Só para montar o outro. É o mais simples. Depois aqui, podes controlar o quanto é que queres ouvir. Às vezes há pessoal a fazer barulho e não sei o quê, muitas dos gajos. Isto dá para tu. Em vês isto também com um softwarezinho. Sim, pá, a maneira mais para ocorrer isto é que foi como eu disse lá com outro programa. Pois. Que é o. Que é o Rio Pavilhão. Não sei que pena é tudo que isto está. Pois no kernel real time, que ele não está a conseguir cumprir. Com o real time. Não estás com o kernel real time. Real time é ali o RT, quando o gajo apaga é.